Olá, meus amigos, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma emissão da Rádio Vozes Portuguesas das Quintas de Luz, na companhia de Cécile Olive. Estamos a emitir diretamente dos estúdios de Munique para uma imensa minoria, mas com um enorme orgulho de ser da diáspora portuguesa. O tema de hoje, da 27ª emissão, é, e para uma Alemanha muito chuvosa e muito cinzenta, a chuva. E é por isso que vamos ficar com um manancial de temas que têm a ver com este tópico. Vamos primeiro ficar, na primeira hora, com a rubrica instrumentalmente, com um álbum da Enya, que não é totalmente instrumental, mas que nos dá para aquecer a noite nestes dias chuvosos. Estou a falar do álbum A Day Without a Rain. Vamos então começar e eu voltarei tempos a tempos para estar convosco e mais presencialmente daqui por cerca de uma hora. Eu espero que desfrutem. Desde já o meu obrigado por partilharem a história comigo e até já. Um grande abraço. Vamos, Enya! Boa noite, caros amigos, excelso auditório que me acompanha. Eu espero que estejam a gostar desta primeira hora dedicada à chuva, com um instrumentalmente, ou pelo menos uma aproximação instrumentalmente, que estamos a ter com a Enya, com o álbum After the Rain. Eu espero que gostem e vamos então continuar com mais uma mão cheia de boas músicas desta excelente intérprete. Até já! Thank you. days come from one day. That much you must know. You cannot change what's over, but only where you go. One way leads to diamonds, one way leads to gold, another leads you only Somewhere going here. Cezé Olive. Close your eyes. entre a chuva dissolvente e o meu caminho de casa, dou comigo na corrente desta gente que se arrasta. Metro, túnel, confusão entre suores. Boa noite, sejam bem-vindos à segunda hora das Quintas de Luxo, hoje no dia 3 de setembro de 2014, diretamente aqui dos estúdios de Munique. Eu queria deixar aqui um enorme abraço a todo o auditório que me segue, bem como às pessoas que estão na encantadora salinha de chat, como é o caso da Isa, que se vai despedir, mas que animou e muito usa a salinha, como é o caso do Just, da Angra, da Paulinha, do António, do SCP, do Amarantino e do Wugimush, bem como outros que andam pela diáspora fora, como é o caso da minha irmãzinha, da Kátia, da Carla, do Rui e do Francisco. A todos vós, um grande abraço e fiquem desse lado. Hoje o tema da 27ª emissão é, e para celebrar o excelente tempo que tem estado a acompanhar este verão aqui em Munique, a chuva. E vamos começar com um tema da Sara Tavares, intitulado A Chuva de Verão. Eu espero que gostem, é uma honra ter-vos aqui deste lado. Até já! Beija a pele de uma criança. Boa noite e estamos na 27ª emissão das Quintas de Luxo com o tema Chuva e é uma honra para mim estar aqui. Tivemos também com a Sara Tavares e temos ainda pela frente muita e fantástica gente, como é o caso do Jorge Palma, do Paulo Gonzo, do Alberto Queiro, na voz do Mário Voegas, da Marisa Monte, da Marisa, do Tom Jobim, do Prince, enfim, muita gente interessante que nos vai acompanhar aqui no que resta desta noite e desta quarta-feira. Portanto, vamos ficar de seguida com uma música fantástica do Sérgio Mendes, remisturada pelos Thievery Corporation no seu álbum Sounds from the Verve Hi-Fi de 2001. Eu espero que gostem e eu espero que estas músicas nos animem aqui, Munique e toda a diáspora portuguesa. Até já! É verdade, chove chuva que ela nunca mais acaba. Se bem que por Lisboa e por muitos outros sítios deste planeta esteja a ser um agosto e setembro bem composto e cada vez mais quentinho. É isso que eu espero e que eu desejo para toda a diáspora portuguesa onde faça sentido. E continuando a nossa mágoa e a nossa punição, vamos ficar agora com outra chuva. Vamos ficar com a chuva do Paulo Gonzo, saboreada e temperada pelos Chutes e Pontapés. Eu espero que gostem. Aqui vai ela. contra a chuva dissolvente e o meu caminho de casa. Dou comigo na corrente desta gente que se arrasta. Metro, túnel, confusão entre suor despertido. Mergulho na multidão do dia a dia sem destino. Putos que crescem sem se ver, basta pô-los enfrentado por fim. Hão de um dia se esquecer, rasgar retratos, largar minha mão. Hão de um dia se esquecer, como eu quando cresci. Será que ainda te lembras do que fizeram por ti? Foi feito de mim e o que foi feito de ti. Já me lembrei, já me lembrei, já me esqueci. Chase. E que grande tema dos Chutes e Pontapés, interpretado não só por eles, mas como também pelo Paulo Gonzo. A chuva dissolvente não dissolve nada, lava-nos e acomoda-nos, mas um dia de chuva é tão belo como um dia de verão. É o que nos diz já de seguida Alberto Queiro, ou Fernando Pessoa, na voz do Mário Viegas. Escutem só esta fantástica locução. É curta, mas é brilhante. Ora, escutem então. Um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. Ambos existem, cada um como é. Pois que eu esqueci-me de levantar o volume no tempo certo, a ver se agora o Mário Viegas entra com a força de vida. Um segundo então, e aí vamos nós. Um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. Ambos existem, cada um como é. Eu tentei trazer aqui um bocadinho de poesia e trouxe também outro grande amigo da chuva, um amigo que embala muita gente com as suas músicas. Estou a falar com o grandioso Jorge Palma, que tem um tema intitulado Vem, Chuva Vem, e logo seguida outro que é A Chuva Cai. Eu espero que gostem. É um prazer para mim estar aqui, desde já um abraço enorme para todos aqueles que nos acompanham na salinha de chat, na diáspora portuguesa, num blog, num player, no TuneIn, numa app que existe, enfim, numa emissão repetida, onde estiverem, com quem que estiverem, fiquem muito bem, fiquem mesmo extremamente bem. Um beijinho para a Ana Matos também, que nos acompanha a partir de agora. A quem for dormir, que durma bem. E vamos então seguir com o nosso Jorge Palma. Sentidos da poluição. Vem, chuva, vem, leva-me do peito a saudade e a solidão. Vem, chuva, vem, lavar os meus cabelos e os dedos amarelos do fumo. Vem, chuva, vem, encher a maré. Os cabelos e os dedos amarelos. Jorge Palma no seu melhor a encantar-nos estas noites. São neste momento 11 horas e 27 minutos. Estamos a cerca de 33 minutos, portanto, aqui na Europa Central da quinta-feira, que, como sempre, se espera que seja bem disposta, energética, alegre, com saúde e uma boa aventurança de sexta-feira e fim de semana que se avizinha. O nosso abraço também para o Sr. Hernande, que se juntou até nós aqui na salinha do chat, bem como para todas as pessoas que um bocadinho por toda a diáspora e toda a tecnologia nos acompanham nesta 27ª emissão. Eu sou o CC Olive, sou o CC Olive e apesar de um bocado cansado, estou extremamente feliz de estar aqui convosco. Ficamos com dois temas do Jorge Palma e vamos ficar com outro clássico, agora em inglês, que nos fala da chuva. E falará agora de uma chuva púrpura. Quem não se lembra, 1984, Prince. espantoso tema do Prince, que depois mudou o nome para Victor, aqui com o Purple Rain, e seguindo desde a seguida e atendendo ao pedido do nosso ouvinte Ruto Oliveira de Sintra, vamos ficar com mais um tema dedicado à chuva e um daqueles temas que nos permite dançar e bailar. Estou a falar de Gene Kelly com Singing in the Rain, um clássico, desfrutem, e dedicado a todo o auditório da minha querida irmãzinha Ruth Oliveira. Desfrutem, até já. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Singing in the rain. ou não, Singing in the Rain, um tema dedicado a todo o auditório pela Ruth Oliveira e cantado pelo Gene Kelly nesse grande filme com o mesmo nome, Singing in the Rain. Sejam bem-vindos à Rádio Vozes Portuguesas e a um dos tópicos que é um pilar desta rádio. Estou a falar de darmos conta de projetos que aconteçam na comunidade e eu vou partilhar convosco um projeto que aconteceu no Luxemburgo. Estou a falar de uma banda chamada Three Glasses, do qual fazia parte o Manuel Bruschi, o Pierre, o Mark e o Sérgio Oliveira. Eles gravaram, entre outros temas, esta cover de Have You Ever Seen the Rain? Eu espero que gostem, espero que o som esteja com uma boa altura para vocês apreciarem. Aqui vai então, no baixo está o mesmo locutor, o C.C. Olive. Desfrutem! I know it will come. See the Rain, um fantástico tema tocado aqui numa cover no Luxemburgo por uma banda chamada Three Glasses em 2010. A eles, se me estiverem a ouvir, que eu duvido, um enorme abraço e votos que a carreira musical não pare por ali. Vamos então prosseguir com esta emissão que se aproxima a passos largos do seu fim e dessa quinta-feira, pelo menos aqui na Europa Central, mais uma para Portugal Continental e Londres, mais outra para as Ilhas, mais outra para o Brasil, outra, como quem diz, umas quantas para o Brasil, até completar esta maravilhosa volta ao mundo e que a quinta-feira seja deliciosa para todos aqueles que a vivam. Pois que são palavras muito simpáticas, mas não tanto como estas que vamos ouvir de seguida. De Marisa, que acabou de ganhar um prémio internacional. Ela teve um álbum em 2001 intitulado Fado em Mim, cuja terceira música se intitula Chuva. Dedico a todos vós e é com esta excelente, excelente voz que vamos prosseguir. Até já! As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. Chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado.

excelente tema da Marisa Monte, que quase que encerra esta emissão, uma emissão da CCO Live, das Quintas de Luxo, só aqui na Rádio Vozes Portuguesas. Vamos despedir com um tema do Joe Jackson, Another World, de um tema, ai, mentira, de um álbum Rainy Days. Portanto, eu espero que gostem e para a semana cá estarei. O meu abraço e muito obrigado a todos aqueles que acarinham esta rádio e que acreditam que a diáspora portuguesa tem uma missão e uma cultura das mais fortes. É um prazer, é uma honra e vamos então prosseguir com este excelente tema do Joe Jackson. Até já, até sempre e desfrutem!